coisa linda. Meu amigo Netinho do forró, obrigado pelo presente lindo que é essa música. Bora cantar? Fico na espera pra ver se você vem. A noite é muito longa, mas está tudo bem. Só falta você. O tempo é inimigo e corre devagar. Uma vontade louca de te encontrar e te matar de prazer. E eu fico sozinho, por isso reclamo. Só quero te dizer que é você que eu amo. Não existe outra mulher pra mim. 11:30, eu tô na espera, meia-noite. Isso já era. Você me apareceu. 1:30, infelicidade, 2 horas. Mato a saudade, são 3 da manhã. Hoje eu vou te amar pra valer. Doutor Theo, advogado das estrelas, tamo junto! O tempo é inimigo e corre devagar. Como é que é? E te matar de prazer. E eu fico sozinho, por isso reclamo. Só quero te dizer que é você que eu amo. E não existe outra mulher pra mim. 11:30, e eu tô na espera, meia-noite. Você me apareceu. 1:30, que felicidade, 2 horas. Mata a saudade, são 3 da manhã. Hoje eu vou te amar pra valer. 11:30, eu tô na espera, meia-noite. Você me apareceu. 1:30, que felicidade, 2 horas. Mato a saudade, são 3 da manhã.